Olá, meus queridos. Hoje é dia 10 de setembro de 2018, segunda-feira, e é com este barulho maravilhoso que eu começo a gravar esse podcast. Como vocês estão aí, cara? Olha, é a terceira vez que eu tento gravar isso aqui. Eu já fiz esse início outras duas vezes. Eu tô suando. E sabe o que aconteceu das duas primeiras vezes, cara? Eu tava gravando isso aqui e eu tive que cagar. A primeira veio com tudo, cara. Eu quase me caguei nas calças, fui, aí levantei, eu tô todo arrumadinho aqui, com uma xicrinha de café. Eu não ia tomar mais café, porque meu estômago tá ruim. Na verdade, meu estômago não é ruim, meu estômago é normal, como de todas as pessoas. Só que as coisas que eu tomo e uso e faço uso, é a mesma coisa, fazem meu estômago ficar ruim. E aí o café, por exemplo, me dá muita azia. E eu não posso mais, mas eu não consigo, cara, eu não consigo fazer nada da minha vida. Consigo sim, tipo assim, vou ter que ir no banco, saio de casa, boto minha roupa, vou no banco, tiro o dinheiro, ou faço qualquer coisa, entendeu? Vou no supermercado, eu consigo fazer as coisas, mas forçado. Mas o podcast eu não posso fazer forçado, porque senão eu não faço, então eu tenho que tomar um café pra ficar normal, pra ficar uma pessoa funcional, conseguir gravar isso aqui, que eu gravo há 3 anos, e agora tá ficando, uma pedra, um fardo pra mim gravar isso aqui. E é isso que acontece. Por que que tava me dando cagos? Cagolas espontâneas. Síndrome da cagola espontânea. SGE. Eu ia falar CGE. Síndrome com C. Que maravilha. O cara é formado em jornalismo. Essa é a faculdade. É o mundo universitário no país. Situação das universidades. Por que que eu estou assim? Com cagolas involuntárias, movimentos retais involuntários, porque eu tô muito nervoso, eu não sei como lidar com isso, porque isso nunca aconteceu na minha vida. Isso o quê? Vou explicar pra vocês durante esse podcast. Aliás, vou explicar agora, deixa eu usar só um golinho de café aqui que eu fico mais. Cara, muitos de vocês, talvez a maioria, sabe que eu fiz umas músicas, um amigo meu fez umas músicas, um amigo meu chamado Diego Orvalho fez umas músicas, que é uma banda de um homem só, uma banda chamada Discurso de Ódio, que são músicas politicamente incorretas, músicas que desafiam, simplesmente músicas que implicam com quem acha que ninguém pode implicar com eles. Eu tô fazendo basicamente o que eu fazia na escola. Na minha escola, quando eu tinha uns 8 anos, tinha um cara, um moleque da minha sala, que a mãe dele era professora de educação física. Então, na aula de educação física, ele tinha aula com a própria mãe. A própria mãe dava aula pro menino. E o cara era gay. Não tem, entendeu? Porque criança às vezes tem jeito, mas não é, porque não sei o quê. O cara era gay, não tem, entendeu? O cara depois tem minha idade, então o cara tem 25 anos. Hoje em dia, o cara é gay, assumido. Mas na época ele já era gay. Ele poderia não ter nada de sexual, de, sabe? Podia nem pensar em sexo, nem olhar com, nem sentir atração sexual. Provavelmente não sentia, porque ele era uma criança pré-púbere. Mas ele era gay. Ele era gay. O jeito do cara, entendeu? E era muito legal implicar com ele. Não é porque ele era gay. Talvez seja. Não sei qual é. Não sou nem psicólogo, cara. Mas eu acho que não era isso a graça. Outros caras que tinham um jeito de gay também, que não tinha tanta graça, encheu o saco do cara. Mas por que que esse tinha? Porque ele era filho da professora. E ele não gostava de jogar futebol com a gente, com os outros meninos. Ele jogava vôlei com as meninas. Só que era, a graça era porque era proibido zoar o cara. Que ele era filho da professora, a professora que a mãe dele se visse. A professora vê bullying, já não deixa. Agora imagina se a professora é mãe do cara que tá sofrendo bullying. Ela vai ficar duplamente puta e vai te mandar pra coordenadora e vai te fuder a vida. Mas essa era a graça, essa era a graça. Será que eu vou conseguir fazer e não me fuder? Essa é a graça. E essa é a graça até hoje. Quando você zoa um cara e o cara ri, acaba a zoeira e você vira amigo do cara, porque o cara riu. Então vocês criaram uma conexão, entendeu? É isso que essas pessoas não entendem. Esses caras de esquerda, eles são meio psicopata, meio sociopata, por isso. Porque qualquer pessoa consegue entender, por mais que seja inconscientemente, a pessoa consegue entender que, sei lá, cara, vou dar um exemplo, um deficiente, o cara na cadeira de roda. E eu faço uma piada de deficiente, e o cara ri, e eu rio junto com ele, nós dois rimos. Vocês estão vendo esse cara batendo, cara? Não tem, alguém sabe como eu compro um 38? Vou comprar um 38. Botar aqui na minha janela, não vou nem acertar no cara, vou dar um tiro pra cima e berrar com toda a minha potência. Cala a boca! E aí, aí é o único jeito. Ah, vai vir a polícia, vai ficar procurando quem, quem que tá com arma aí. Interfonar aqui no meu apartamento. Será que o cara entendeu? Será que eu me comuniquei por telepatia com o cara e ele parou? Ele parou, ó. Mas já ele volta, esse merda. Esse cara. Vou matar esse cara um dia, cara. Não pode falar isso na internet, né? Depois os caras falam, olha, ameaçou de morte uma pessoa, aí a polícia vem. Não tô falando sério, tá? Isso aqui é um podcast só. Vou botar o óculos que eu não enxergo nada. Como é que eu tava falando? Ah, tá. Aí você zoa um gordo de gordo. E o cara... Mas não é simplesmente chegar, seu gordo de merda. Aí você tá intimidando o cara. Você tá bullying o cara. Você tá botando ele numa... Entendeu? Agora você faz uma piada. E eu lembro uma vez que eu fiz uma piada com um gordo, cara. Que eu tava tipo numa... Eles chamam de social. Ou de resenha. Que eu odeio esses dois nomes. Que é tipo uma reunião na casa de alguém. Poucas pessoas. As pessoas ficam bebendo, ouvindo música, conversando. Uma social. Uma festinha. Uma reunião de palhaços num fim de semana. Numa casa de alguém. E eu bebi muito. E eu sou meio Zé Graça. No podcast eu não sou. Mas quando eu bebo, eu tô perto de pessoas. Não de desconhecido, mas de pessoas amigas, assim, conhecidas. Eu sou meio Zé Graça, entendeu? Meio palhação. E gosto de fazer as... Mas é sem querer. É porque eu bebo e fico alegre demais. Porque eu tenho muita pouca alegria na minha vida normal. E que quando eu tô bêbado, que não é a minha vida normal estar bêbado e estar num fim de semana com pessoas e tal, conversando, eu tento compensar toda essa não alegria do meu dia a dia e fico alegre demais. Aí fico palhaço demais e tal. E a gente tava com... Tinha um gordo, tá? Um puta gordo. Mas o cara é gente boa, o cara não é esquerdista, não é vitimista, o cara trabalha e tem um ótimo emprego, inclusive, que o cara deve ganhar muito bem. Não vou falar o emprego, que pode ser que eu exponha o cara, mas o cara ganha muito bem, o cara é competente, o cara é inteligente, o cara senta, sabe conversar, não é um gordo de merda. Tipo, vocês sabem quem, não vou citar nome, senão o cara faz um podcast me xingando aqui depois. Tá, enfim, a gente tava conversando sobre pré-sal, sobre petróleo. Que papo merda, né? Aí a gente tava conversando sobre pré-sal. Aí tinha uma mulher que ela não entendia o que que... Por que pré-sal? O que que tem a ver sal com petróleo? Com sal? Ela não entendeu que tinha que furar a terra e indo pra baixo. Aí ia ter uma camada de sal. É pré... Então é tá antes do sal? Deixa eu ver. Agora eu também não sei. Pré-sal. O que é? Denominação atribuída à camada de sal soterrada no fundo do mar que fez às vezes de tampão, propiciando que se tornassem petróleo os organismos microscópicos que depositaram no mar, primordial formado pelo afastamento dos atuais continentes. Tá. Então, é uma área... Tá, aqui, ó. O pré-sal é uma área de reservas petrolíferas que fica debaixo de uma... Então, ele fica debaixo. Então, é pós-sal. Depois do que tem o sal, tem o petróleo. Que pré-sal é antes. Ah, cara, tem alguma explicação que prova que eu tô errado nessa observação, mas eu não sei qual que é. Enfim, aí ela não tava entendendo. A mulher, o que pré-sal? O que que tem a ver com sal, petróleo? Não, tem o sal vira petróleo? Petróleo vira sal? Não sei o que. E o gordo tava em pé. E aí eu levantei, de repente. E eu peguei com as duas mãos, assim, fazendo, tipo, movimentos circulares com as duas mãos, na barriga do cara, pegando mesmo na barriga, falando assim, isso aqui que é o pré-sal, tá? Você tem que furar, aí você vai furando, e fui fazendo com o dedo, assim, afundando na barriga dele. E lá depois, aí tem o petróleo, então o pré-sal é isso aqui, ó. E fiquei pegando na barriga do cara. E todo mundo riu pra caralho. Inclusive o gordo. Porque não foi simplesmente eu falando, seu merda, você é um gordo, entendeu? Xingando o cara, vou te arrebentar na porrada. E aí você vira amigo do cara, vocês criam uma conexão. É por isso que esses esquerdistas, eles ficam tão bravos com qualquer coisa. E eles não têm muitos amigos. Ele só consegue fazer amizade com pessoas que são iguais a ele. Porque se a pessoa for diferente, o que é normal de acontecer, porque as pessoas são diferentes, alguma hora vai rolar um comentário tipo assim. Por que que eu falei tipo assim? Eu não falo essas coisas no meu dia a dia. Por que que eu tô falando isso? Só porque eu tomei café, fico maluco. Então quando você tá com uma pessoa diferente, sei lá, eu tenho um amigo, eu, Thiago, tenho um amigo negro que fez faculdade comigo. Não é o melhor amigo, mas de vez em quando eu encontro com o cara, saio junto com o cara e tal. A gente se zoa. Que eu falei, ah, porque PT, eu tava criticando, e a família do cara é toda de esquerda e petista, e vota no Lula e tal. E eu tava falando, meio que zoando, assim, tal, ah, PT. Aí ele meio que falou, ah, porque é branco, não sei o quê, que, tipo assim, ah, que todo branco é contra a esquerda, é normal ser contra o PT, não sei o quê e tal. Então a gente se zoa, porque pessoas, por mais que elas sejam diferentes, elas não precisam. Porque política não importa pra mim. Eu não me importo com quem tá naquele lugar escrevendo as leis que vão nos fuder. Porque qualquer lei vai nos fuder. A presença do Estado já nos fode. Mas não é porque eu tô falando que eu sou anarcocapitalista, tá? Eu sou extremamente contra anarcocapitalismo. Acho que tá tudo errado. O Estado é um mal necessário e é muito mal. Mas não é porque o Estado que é ruim, é porque a vida é ruim. Então o Estado só tá seguindo o fluxo da vida. E a ausência do Estado só ia criar outros Estados, porém ilegais, imorais, antiéticos. Não que o nosso atual seja moral e ético, mas pelo menos no papel ele tem que ser ético e moral. Agora, se tirar tudo, eu não vou entrar nessa discussão, tá, cara? Estou dizendo o seguinte. O cara de esquerda, ele não consegue entender que de uma sacanagem, de uma zoeira, de uma zoação, pode sair uma amizade, um momento legal. Sabe quando você fala uma coisa na cara do cara e vocês dois riem, gargalham um pro outro, um olhando pra cara do outro, os dois gargalhando? Porque o cara entendeu a sua mente quando você falou aquilo. Ele entendeu o que você falou pra fazer graça, que não foi pra humilhar o cara. E os caras que são esquerdistas, eles não têm isso. Por que eu tava nesse assunto? Por que, cara? Eu não sei fazer podcast 3 anos e eu não sei fazer. A menor ideia. Puta, cara, eu não vou me lembrar. Eu não vou me lembrar. Eu geralmente dou esse tempo e falo, porque aí vem na minha cabeça, ah, tá, eu tava falando. Eu não vou me lembrar. Agora eu tenho certeza, eu não vou me lembrar. Ah, lembrei. Eu tava falando do moleque que a gente zoava na escola porque ele era gay, mas não era só porque ele era gay, é porque não podia, porque a mãe dele era professora, então ia dar merda se a gente zoasse. Então quando não pode, a coisa fica mais legal. E quando pode, a coisa fica legal também, mas de outro jeito. De um jeito que você vira amigo do cara. Que se o cara falasse, ah, eu sou viado, daí sei lá, alguma coisa assim. Então, ah, eu sou viado, mas eu te quebro na porrada. Ou então ele só risse, simplesmente risse. Mas criança não tem, criança dá pra entender porque que ela não entende, fica com raiva, porque ela é uma criança, ela não tem maturidade nenhuma. Mas um adulto, dá pra esperar que a pessoa vai ficar normal, entendeu? Então esse projeto de música que eu criei, voltando ao assunto que eu falei lá no início desse podcast, que eu sempre enrolo pra falar o assunto que eu quero falar, sempre dou voltas e voltas e voltas, que não leva a lugar nenhum, e voltei no mesmo lugar, que eram as músicas. Eu fiz porque eu sei que tem muitos caras que são os filhos das professoras, que não aceitam a brincadeira. Que são pessoas que não entenderam qual é o princípio de uma brincadeira, de uma ofensa, de... Você já reparou? Sabe aqueles amigos que você deve ter, amigos entre aspas, aquelas pessoas conhecidas, que todo mundo tem, mas que são pessoas que você nunca brincou, você nunca riu junto, você nunca saiu junto. Vamos supor que é uma pessoa da sua faculdade. Na faculdade, às vezes, você faz amigos e tem pessoas que você simplesmente conhece. Os amigos são aqueles que você ri junto. Essa é a diferença, cara. Essa é a diferença. Amigo é um cara, é uma pessoa que você tem coragem de abrir as desgraças da sua vida e rir disso junto com a pessoa. Sabe pessoas que você até tem uma proximidade, você até acha gente boa, ok, mas que você tem uma formalidade estranha, que nem você entende por que que vocês têm, que é uma coisa meio assim, uma coisa meio respeitosa, tipo, ah, tá, não zoa esse cara, ele não me zoa, a gente só conversa, ah, e aí, beleza. Às vezes vocês até saem junto, eu tenho pessoas assim na minha vida. Às vezes você até sai junto, mas não tem aquela coisa de xingar de viado, sei lá, de rir junto, de falar merda junto, de falar de mulher junto, sei lá, cara, falar qualquer merda. Vocês até saem juntos, mas é sempre aquela coisa, ah, e aí, beleza, ah, tudo bem, ah, que aconteceu aquele dia, ah, aquele dia, não sei o que, sabe, conversas normais e sérias. Essa amizade nunca vai ser uma amizade de verdade, porque não tem intimidade, que é o negócio, entendeu? Que é um negócio que é rir junto, cara. Rir junto cria uma amizade. Quando vocês, duas pessoas acham graça da mesma coisa, vocês criam uma conexão. E essa conexão, ela é muito facilmente criada quando uma pessoa fala da outra. Não precisa falar de uma terceira coisa. Você pode falar um do outro, que é muito melhor, cara. Porque aí porque quando a pessoa ri, ela admite que ela entendeu o que você falou dela e ela até concorda. Ela consegue enxergar onde está a graça no comentário que você fez sobre ela, porque ela se conhece, ela se permite achar falhas nela mesma. E ela riu porque você também conseguiu enxergar essa falha e falou, e apontou na cara dele, falou dessa falha. E você quebrou as pernas do cara, entendeu? Então o cara que não consegue rir de uma zoeira, sabe, pegando no pé dele, enchendo o saco dele, é porque ele mesmo não aceita que ele pode, que possa existir algum defeito nele, algum motivo de riso da cara dele, alguma coisa que ele seja ridículo, que todo ser humano tem alguma coisa que faz dele uma pessoa ridícula. Então os esquerdistas são essencialmente isso, pessoas que se acham perfeitas e que qualquer pessoa que tá fazendo qualquer comentário sobre algum defeito dela, uma zoeira, uma coisa assim, ah, feminista, ah, gorda, ah, viado, ah, sei lá, beta, sei lá, cara, qualquer coisa. Ah, o cabelo ruim. Sei lá, qualquer comentário de uma coisa supérflua, assim. Que não interfere em nada no mundo real. Um comentário superficial. E a pessoa fica puta e acha que ela não deve. É porque ela mesma nunca foi humilde o suficiente. E nunca foi autoconsciente o suficiente pra parar e pra pensar. Tá, eu tenho esse defeito, eu sou assim, eu sou assado, entendeu? Ela mesma nunca reconhece os próprios defeitos. Uma criança eterna. E eu resolvi fazer essas músicas pra cutucar essas pessoas, porque eu adoro a sensação de abrir uma porta, pra uma porta que a pessoa nunca abriu, que ela deveria ter ido lá e aberto ela mesma pra enxergar a merda que tem do outro lado, as roupas sujas que tem do outro lado, que é o interior dela mesma, que ela não consegue reconhecer porque ela tem medo, porque ela é uma criança. Eu gosto de ser o cara que eu vou lá, pego no cabelo dela aqui pela nuca, por trás da cabeça, viro o rosto dela pra porta e abro a porta assim, ó, e jogo ela dentro desse armário. Lida com essa merda agora. Toma essa merda. E é com base nisso que eu fiz essas músicas. São músicas muito simples, musicalmente falando. São músicas com poucos acordes. Eu até postei uma no YouTube, que se chama Mulheres São Superiores, mas o YouTube apagou. Mas copiaram, duas pessoas copiaram e postaram em seus respectivos canais. É só digitar no YouTube Mulheres São Superiores que você vai ver a minha música. E tem outras, tem várias outras que eu fiz também, mas essas eu não postei. Enfim, eu tive a ideia de fazer isso, eu e o Petri. E aí eu fui fazendo... Aí eu fui fazendo as letras e as músicas. Resumindo, o Petri não fez nada. Ele ajudou a dar a ideia do projeto em si. Acho que o nome também, Discurso de Ódio. A gente ficou debatendo qual seria o nome legal. E ficou Discurso de Ódio. Mas eu fiz as músicas e eu fiz as letras. E, cara, é muito louco. Eu tô com vontade de cagar de novo agora. Mas eu vou até o final agora, cara. Meu cu vai ter que aguentar. Senão eu vou me cagar pela primeira vez na vida. Quem seja se cagou nas calças, cara? Eu nunca me caguei. Será que é normal as pessoas? Eu escuto muita gente falando, ah, porque eu tava, me caguei, tive que me limpar no banheiro da faculdade, jogar minha cueca fora. Eu já ouvi gente falar isso. E isso nunca aconteceu comigo. Será que meu cu é... Será que é porque eu nunca dei a bunda e meu cu é apertado? Deve ser, né? Então será que todas as pessoas que já falaram isso comigo deram um rabo já, pelo menos uma vez na vida? Que coisa, hein? Tá, mas cara, é, o que acontece é o seguinte. O Petri, como vocês devem saber, você que também é ouvinte do Petri, ele tá abrindo uns shows do Meirelles há um tempo, do Maurício Meirelles, comediante de stand-up. Há um tempo. O Petri abre os shows dele em vários lugares, Porto Alegre, acho que fez interior de do Rio Grande do Sul também. Enfim, em novembro, surgiu a oportunidade do Petri fazer essa abertura em São Paulo, num teatro grande que o Meirelles vai fazer um show, em novembro. Aí, o Petri conseguiu, um dia antes dessa abertura pro Meirelles em São Paulo, um solo, uma apresentação dele sozinho, só um show só dele, que ele não vai abrir pra ninguém, ele vai ser a atração principal num bar em São Paulo. E como a gente já tinha combinado de a gente fazer alguma coisa junto, stand-up, com essas músicas de humor e de provocação e de politicamente incorreto, a gente já tinha combinado fazer uma coisa juntos, talvez um dia e tal, e agora é a hora. Ele falou, cara, vamos pra São Paulo também. E como eu vou ter um solo no dia anterior à abertura pro Meirelles, você pode abrir pra mim e cantar as músicas. E depois eu faço o stand-up. E eu topei, cara. Eu topei. Eu vou fazer. Sabe por quê, cara? Porque tudo é muito louco. Viver é muito louco. Estar vivo, acordado. O que é estar acordado? É o contrário de estar dormindo. O que é estar dormindo? É estar existindo, porém sem saber. E só o seu cérebro tá só desligado. Mas quando você tá acordado, você tá vivendo um negócio que não era pra existir no universo, só era pra ter pedra e fogo e sóis e sistemas solares com pedras voando. E aí existe um negócio que chama consciência, que não tá em lugar nenhum, mas que tá também. Tá porque é real, porque assim, a única. É porque se eu consigo pensar nisso, é porque a minha consciência existe. Mas ela tá onde? Ah, tá, é um processo químico do seu cérebro. Tá, mas é invisível, então. Ela não tem como pegar um pedaço de consciência, dá 10 gramas de consciência. Não, porque o cérebro tem, ele é físico, mas a consciência, cara. A consciência é só o produto dessa. É porque toda reação química gera um dejeto, um lixo. Cara, que louco isso. Que toda reação química gera um resíduo, um rejeito, um negócio que é um resto. Ou não é isso, cara. Vamos ver, cara. Vamos jogar no Google aqui. É isso que eu faço. Toda reação química gera um quê, cara? Um resto. Vamos ver. Não sei, cara. É porque não tem um produto. Você causa uma reação química. Tô imaginando um cientista com dois tubos de ensaio. Mistura duas coisas. Não sai uma coisa nova daquilo, uma fumaça, um gás. Ah, eu vou fazer. Eu vou juntar esse produto químico com esse produto químico pra juntar outro produto químico. Só que aí na junção dos dois sobe um gás, uma nuvem de fumaça. Essa nuvem, você não vai precisar dela, ela é só o resto que surgiu. E se a nossa mente faz esses processos químicos para o cérebro funcionar? Porque para o coração bater, para o rim funcionar, os rins, para os pulmões funcionarem, para a bexiga funcionar, o cérebro que tem que estar funcionando para comandar isso tudo. Então o cérebro está ali por isso, para a gente ficar vivo. E é por isso que os animais sentem, os animais que não têm consciência, cachorros, gatos, galinhas, eles sentem sede porque o cérebro está funcionando e o cérebro manda. Mesmo sem consciência, o cérebro está ali. Então, o objetivo do cérebro não é a consciência, o objetivo do cérebro é controlar o corpo, os órgãos e os seus movimentos para você conseguir fazer isso, sobreviver. Só que por algum motivo, nos humanos, essas reações químicas que o cérebro faz para manter a gente vivo, cria um dejeto, que é aquela fumaça que sai de um tubo de ensaio, chamada consciência, que é exatamente isso, é fugaz, não dá pra pegar uma fumaça que te causa esse apavoro, esse terror que eu sinto 24 horas por dia de estar vivo. É uma consequência, a consciência humana. Que louco, cara. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Você já tinha parado pra pensar nisso? Que a consciência humana é uma consequência errada, talvez um acidente. E a gente tá aqui. E aí eu falei, ah, cara, olha a realidade, olha como é a existência, a realidade das coisas. É tudo muito maluco, é tudo muito inexplicável, é tudo muito louco. Então, na cabeça de uma pessoa normal, talvez ele ia pensar, ah, cara, não vou viajar 900 quilômetros até São Paulo pra fazer um negócio de uma noite que nem vai virar nada, que talvez não vai ter frutos, talvez, que não vai acontecer nada. Sabe, você não vai ficar rico. Você não vai ganhar fama. Talvez uma pessoa que tá metida, vou usar o linguajar dos caras da real agora, talvez uma pessoa que tá metida na Matrix, ah, dinheiro, ah, economizar, ah, fazer não sei o que, ah, trabalhar, ah, não, que isso que não vale a pena. Talvez uma pessoa que tivesse nessa sintonia de pensamento ali, ia pensar, ah, não vale a pena, né? Que é muito longe, ah, que não é bom o suficiente. Eu falei, cara, é tudo muito louco pra você ficar pensando dessa maneira. Tudo é muito... Se fosse tudo certo, a vida é pra isso, você vai viver pra isso, depois acontece isso. E depois que você morre, tem aquilo. Se tivesse certeza disso, aí você podia viver assim, cara, regrado, só com um objetivo. Mas como tá tudo jogado aí, cara, no universo, tá tudo jogado. A gente tá jogado aqui no universo. A gente não se sente parte do universo, né? Porque a gente tá dentro de uma atmosfera. Mas a gente tá no meio do universo, do nada. Isso é muito louco. E aí eu aceitei. Falei, tá, cara, eu vou. Foda-se, eu vou. E é a primeira vez que eu já toquei em bar durante anos. Só que nunca era nada meu. Era música de outras pessoas. Eram covers. Só que agora, eu, pela primeira vez na vida, eu vou me apresentar pra pessoas com uma coisa que saiu da minha cabeça, que eu criei tudo. Que eu fiz tudo. É uma sensação parecida com a que eu tenho quando eu faço podcast, porque eu crio tudo. Quer dizer, eu crio tudo assim, eu não criei as palavras, não criei a fala humana, mas eu tenho as ideias e eu falo aqui no meu podcast. Só que eu não tenho a sensação, meu cérebro não tem a sensação real daquilo, porque ele não tá vendo a cara de vocês. Eu só tô vendo uma tela de computador com um programa de gravar áudio aberto. E depois eu ponho no YouTube e vejo as respostas de vocês lá embaixo. É essa a interação que eu tenho. Mas dessa vez vai ser uma interação que eu vou ver o resultado de algo que saiu da minha cabeça do nada, uma ideia que eu tive do nada. Dessa consequência absurda chamada consciência humana, que tem na minha cabeça e que criou uma letra e um acorde num pedaço de madeira com corda de aço. E eu vou falar aquilo num certo tom, que se chama cantar. Esse ato de falar em tons específicos enquanto bate em cordas de aço se chama cantar. Eu vou fazer isso com essas coisas que eu pensei e vou ver a cara das pessoas enquanto eu faço isso. É muito louco, cara. Eu não sei em que viagem eu tô, mas isso é muito louco pra mim, cara. Eu não sei se pra quem tá ouvindo isso aqui, o cara tá pensando, ah, esse cara tá maluco, o que esse cara tá pensando? Mas isso é muito louco, cara. Isso é uma loucura muito grande. E eu tô muito empolgado e eu tô muito nervoso porque eu nunca fiz isso. E pessoas... Porque São Paulo, por que tudo tem em São Paulo? Porque as TVs estão em São Paulo, as rádios estão em São Paulo. Então, vamos supor que surge um cara, peraí. Surge um cara em São Paulo que começa a fazer stand-up. O Petri, por exemplo, cara, se o Petri fosse de São Paulo, ele ia ter open mic pra fazer todo dia. Ou no mínimo 3, 4 vezes por semana. Então é por isso que o cara fica bom. O cara em São Paulo ele pode fazer várias vezes aquilo, ele treina. E quando ele se destaca um pouco, ele já aparece no programa de TV, ele já é contratado pra ser roteirista de não sei o quê. Porque São Paulo é onde tá todo mundo olhando pra lá. Se nasce um cara com o mesmo talento, vamos botar um exemplo de um cara que tá fazendo sucesso, o Maurício Meirelles. Se nasce um cara com a mesma capacidade idêntica do Maurício Meirelles, só que o cara tá no Acre e ele não tá disposto, não tem grana pra se mudar, pra viver em São Paulo, ele não vai fazer o mesmo sucesso. Então é em São Paulo que as coisas acontecem. Então, por mais que o cara não seja tão bom, alguém alguma hora vai falar, tá, cara, então vem cá e vamos fazer alguma coisa. E o cara vai conseguir fazer pelo menos alguma coisa. A não ser que o cara seja muito ruim, mas muito ruim, não tenha noção disso. Mas os caras... Nossa, esse cara batendo com essas coisas de martelo, cara. Me tira do sério, cara. Olha só. Minha pálpebra treme. Eu tenho um problema que minha pálpebra treme quando eu fico com raiva. Não sei o que é isso. Olha esse arrombado, cara. Tá, então é isso, cara. Eu aceitei. E eu vou passar agora a data disso pra vocês. Tá. Então, pra saber... Primeiro, quem quer saber... É só entrar no site... www.arturpetri.com www.arturpetri.com. Aí você entra, aí vai ter lá... Home, podcast, podcasts, blog, agenda, contribua... Você vai em agenda. Clica em agenda, aí vai estar aqui. Agenda. Aí no dia, na agenda vai ter um negócio que vai estar aqui, ó. 9 de novembro. Então, o dia 10 de novembro... Que vai dar um sábado? Acho que vai dar um sábado, né? Dia 10 de novembro. Vamos só checar aqui no negócio. Setembro, outubro, novembro. Dia 10 é sábado. Dia 10 de novembro vai ser a abertura do Petri para o Meirelles no Teatro Renaissance. Mas não tem nada a ver comigo. O solo do Petri vai ser um dia antes, na sexta-feira, dia 9 de novembro. Atenção, eu vou me apresentar com o Petri em São Paulo no dia 9 de novembro. E o bar se chama Itapura Lounge Beer. Itapura Lounge Beer. Você sabe como escreve lounge? Foda-se, você não sabe, cara. Te vira, joga no Google e aprende. É bom que você aprende alguma coisa ouvindo isso aqui. Tá, pra quem mora em São Paulo ou nos arredores, sei lá, Campinas, Ribeirão Preto, isso é tudo perto de São Paulo, né? Ou mais ou menos. Quem tem condições de ir a São Paulo, capital, no dia 9 de novembro de 2018, eu convido vocês a ver o meu projeto musical chamado Discurso de Ódio ao vivo pela primeira vez e talvez pela única vez na história. Da existência do Thiago Carvalho. Talvez nunca aconteça de novo. Talvez, é possível. Talvez. Eu vou lá, toco, aí não acontece nada e eu volto e nunca mais acontece. Nunca mais toco. Pode ser que seja isso. Então, você que é de São Paulo ou arredores, ou como eu que mora longe, mas vai pegar um avião e vai pra lá, se você quiser fazer essa loucura, você tá convidado, vai fazer isso. Você que tem dinheiro sobrando aí. Provavelmente não tem, né? Ninguém tem dinheiro sobrando. E quem tem dinheiro sobrando não ia estar ouvindo um podcast na internet pra se entreter, ia estar, sei lá, transando, fazendo coisas mais interessantes, correto? Mas ainda assim fica aí o convite. Eu quero muito que tenha pessoas presentes lá que gostam de mim, que não estão lá apenas pelo Petri e que eu seja só um cara que vai abrir, que estejam lá pra me ver, porque isso seria legal, que eu quero conhecer vocês. Então quem mora em São Paulo, cara, tá todo mundo convidado. É, 9 de novembro, sexta-feira, Itapura Lounge Beer. O endereço é Rua Itapura, número 1071, no bairro Tatuapé. Tatuapé, São Paulo, capital, Rua Itapura, número 1071, no dia 9 de novembro. Sexta-feira. O horário é às 9h30 da noite. Tá? Às 21h30. 21h30. Molezinha. A entrada acho que é 15 ou 20 reais. Aqui, acho que 15 reais. É alguma coisa assim, cara. Ou 15 ou 20. Provavelmente acho que é 15. Então é um negócio que não vai ser caro. E você vai ver uma coisa única. Não existe ninguém no Brasil fazendo esse tipo de coisa que eu faço. Até existe os caras lá do UDR que faz as músicas supostamente ofensivas, que xinga Jesus, que fala de... Ah, que usa droga, que transar com travesti, essas coisas que são supostamente ofensivas, pra tigrada é ofensivo, mas que pra quem tem pouquinho de discernimento das coisas, sabe que ele não tá zoando quem não pode ser zoado. Porque todo mundo já faz piada com crente. Todo mundo, esses esquerdistas, já virou moda falar mal de crente, falar mal de evangelho, falar mal de Cristo, criticar a religião. Isso é, né? Ah, porque eu uso droga mesmo. Isso aí, isso é dos anos 60, cara. liberdade de uso de drogas, essas coisas, o Woodstock. Isso é anos 60. Isso tem 50, quase vai fazer 60 anos que isso existe. Entendeu? Então não é, ninguém vai, é, pelo contrário, cara, o establishment vai te abraçar se você ficar, se for um rapper malandro do, da favela que vai ficar falando de droga, de uso de droga. A mídia vai te abraçar. O establishment vai te adorar. Ou então você ficar falando de transexualismo, ah, de traveco, não sei o quê. Ou então de falar mal de religiões. Ah, porque ninguém... Porque eu sou macumbeiro, ah, porque o cristianismo... Não sei, e de ficar criticando, entendeu? Então você vai ver um negócio de um cara que tá criticando o que não pode criticar. Que é mulher, que é deficiente, que é negro, que é esquerdista, que é feminista. E tudo isso tem nas músicas que eu criei, cara. E o Petri, que é um cara que também não existe ninguém que faz o tipo de comédia que o cara faz no Brasil. Não, não tô dizendo que nós somos os melhores, tô dizendo que é diferente. É diferente. E vai ser um negócio único. Então, cara, eu convido você, é muito importante. Não é importante também. É, porque eu não vou sentir falta se você que tá me ouvindo não for, porque eu não te conheço. Mas se você for, vai ser muito legal, isso que eu quero dizer, cara. Vai ser um momento do caralho, vai. Talvez seja o melhor momento da minha vida nesses 25 anos de vida. É tudo muito louco. Encontrar com caras que eu nunca conheceria. Eu não conheceria vocês se não fosse por um pedaço de metal que eu tô falando na frente dele. E as ondas sonoras estão saindo da minha boca. De alguma maneira, um outro pedaço de ferro que tá em cima do meu gabinete capta as ondas e joga para um computador, para um HD, que depois eu jogo para uma internet que eu também não... É um negócio que é maluquice, que não tá em lugar nenhum também. Onde fica guardado? E aí você clica da sua casa e me ouve. Isso nunca... E aí você vai fisicamente no lugar que eu tô e me conhece. E eu olho para você, você olha para mim. Isso é muito louco, isso é muito legal. E eu acho que vai ser do caralho, vai ser uma baita vibe. A gente vai estar muito feliz. É, eu e Petri, a gente nunca se viu pessoalmente, apesar da gente já conversar bastante tempo. A gente tem um grupo também na internet de poucas pessoas, deve ter uns 10 caras que a gente se conversa há anos e ninguém nunca se viu. Acho que o Petri já viu alguns caras do grupo, mas eu nunca vi ninguém pessoalmente. E vai todo mundo, ou quase todo mundo desse grupo, e vai ser muito foda, cara. E a gente vai se ver e a gente vai fazer um negócio juntos que saiu da nossa cabeça, que ninguém fez pra gente, que a gente fez. Eu vou fazer o meu, o Petri vai fazer o dele e o Igor do Caçamba Podcast vai participar também. O cara vai sair do Rio, eu vou sair de Minas e o Petri vai sair do Rio Grande do Sul. E a gente vai se reunir em São Paulo e vai fazer um negócio nós três juntos. Pra vocês, por causa que a gente fala no microfone e a gente se conheceu através disso. É muito louco. E a gente pensa parecido e a gente se dá bem. E a gente criou... Cada um criou a sua coisa e a gente vai reunir as três coisas que a gente criou e fazer uma noite de apresentações pra vocês. Pra gente que gosta da gente. Claro, 99% de quem vai estar lá vai ser é por causa do Petri. Mas se tiver um cara lá que foi, que vai, que falar comigo, ah, cara, eu vim por causa de você, porque eu gosto de você. Vai ser do caralho, cara. Vai ser do caralho. E vai ser uma puta vibe. Então, se você pode ir, cara, começa a economizar de agora. Fica um mês sem ir em bar, sem gastar com hambúrguer. Sei lá, cara, junta um dinheiro. Se você mora em São Paulo, tá fácil, cara. R$15 a entrada e mais o, sei lá, cara, o metrô, o ônibus, não sei de que você vai, de Uber. Mas não pode dar mais de R$100, cara. Mais o que você vai beber, ou cerveja no bar. R$100, cara. Você tem 2 meses pra isso. Hoje é dia 10 de setembro. O negócio vai ser dia 9 de novembro. Então você tem exatos 60 dias. Pra juntar, tipo, 100 pau, se você mora em São Paulo. Se você mora um pouco mais longe, cara, pega o quebra o cofrinho e vamos nessa porra. Vai ser do caralho. Eu chego lá no dia 9, na sexta, no mesmo dia que eu vou me apresentar, de tarde. Mas 4 horas da tarde. Então a gente já deve se encontrar pra fazer alguma coisa. Eu e esses caras do grupo, se você estiver lá, só me dá um toque aí, cara, em qualquer lugar. Pode ser no comentário aqui do YouTube, sei lá. Aí, de noite, a gente vai fazer a apresentação. E no dia 10, a gente vai ficar o dia inteiro fazendo coisas, sei lá o quê. E de noite, tem a apresentação do Petri no Teatro Renaissance, que vai abrir pro Meirelles. E eu vou também, nesse negócio. E vai todo mundo, e vai ser do caralho. E eu volto no domingo pra minha casa. E vai, com certeza, vai ser o melhor fim de semana que eu já tive na vida. Sem dúvida nenhuma. E é por isso que eu tô muito nervoso, cara. Um negócio que eu criei da minha própria cabeça sem ninguém falar, ah, cara, assim é ruim, assim é bom, assim tá legal, assim não tá. Não, tira isso e bota isso. Eu fiz tudo. Eu falei, isso é bom, isso eu me faz rir, isso vai ofender quem for uma pessoa facilmente ofendível. Essa palavra existe? Ou não? E eu fiz, e eu gravei, eu gravei umas demos, um negócio bem mal feito, só pra ver como é que ia ficar, e eu mandei pros caras, mandei pro Petri, mandei pro Igor, e os caras falaram, caralho, isso é muito bom, cara, isso é do caralho, e é isso, e vai estar ao vivo, em São Paulo, em um dia só, na existência do universo, isso só vai acontecer uma noite, então vamos lá, 9 de novembro, sexta-feira, São Paulo, capital, Itapura Lounge Beer, rua Itapura, número 1071, no bairro Tatuapé, às 21h30, a entrada R$15 ou R$20, não sei, todos estão convidados, vão, por favor, ou não vão, depende também, né, do seu dinheiro, da sua falta de dinheiro. Cara, eu fico pensando nessas coisas de existência, cara, peraí. Puta, café frio. Se eu não fosse maluco, eu não ia conseguir beber esse café frio. Uma pessoa normal, se eu desse pra minha mãe, por exemplo, que gosta de café, e desse um gole, ela ia falar, ah, ela ia fazer vômito, ah, café frio. Tá, cara, por que que é beber quente é o que tem que beber quente? É um café que tá na temperatura normal. Então é... Eu tenho certeza que eu tô ficando maluco, cara. Não é possível eu estar normal. Que eu fico pensando nisso o dia inteiro. Como pode eu existir? Como pode existir consciência humana? Qual é a possibilidade de surgir no universo? Vamos supor que o universo comece de novo, em uma outra linha do tempo, em uma outra realidade paralela, comece outro universo. Qual a chance de a vida surgir do nada de novo? Qual a chance? Nunca vai acontecer. Nunca. Isso que aconteceu foi uma loucura. Quem sabe exista outros universos, e nesses outros trilhões de universos, nunca aconteceu vida. É só pedra e sol. Pedra e sol. E estrela cadente. Estrela cadente é um conceito humano, porque ela não, porque se é cadente, se ela está caindo, não existe cair nem subir no universo. Não tem para cima e para baixo no espaço. A gente pensa em cadente porque ela está... ela está sendo atraída pela gravidade dessa pedra, mas não é, ela não está, entendeu? Mas o que tem é meteoro, sol e pedra e gelo, talvez o básico, o padrão do universo é pedra e sol e meteoro, não tem mais nada, e pedra de gelo. Meteoro já implica em coisas com gelo, né? Aí surge um negócio que é a consciência, que o cara acorda e fala, puta, eu tenho 5 dedos em cada mão, e olha, fica olhando para as duas mãos, encarando as duas mãos, sem entender nada. Cara, vocês conhecem um cara que chama Gustavo Guerra, que é um cara que fazia uns vídeos aí na internet, que falava abertamente de negócio de nazismo, e que traveco era melhor que mulher, o cara completamente lelé. E dava para ver que nos vídeos, o que ele falava fazia muito sentido pra ele. E é isso que eu sinto. E eu acho que é isso que dá pro cara a ideia de que ele realmente tá ficando maluco. Quando tudo que você fala faz muito sentido pra você, só que só pra você. Eu acho que esse é o maluco. Isso que é o triste do maluco, porque ele não sabe que ele tá ficando maluco. As coisas que ele fala vão cada vez fazendo mais sentido. E não tem ninguém pra falar, cara, isso não faz sentido nenhum. E mesmo que as pessoas falem, o cara não enxerga, faz sentido pra ele. Eu acho que eu tô chegando lá, cara. E recentemente eu recebi a notícia de que esse Gustavo Guerra, que faz esses vídeos, ele tá num hospício. Ele tá num hospício. Alguém ficou sabendo também? Alguém viu esse link? Ele tá num manicômio, cara, internado. Eu vi uma página no Facebook, aparentemente essa instituição de malucos tem uma página no Facebook e que ela posta as fotos dos internos, que eles tentam fazer uns trabalhos lá, pros caras, os malucos pintar quadro, fazer as coisas, pra fingir que eles são úteis pra alguma coisa. Se fosse 100 anos atrás, num hospício de 100 anos atrás, os caras estão dando paulada, choque e injeção o dia inteiro. Os caras ficam cara fica maluco de vez, se suicida. Um lapso de consciência que o cara tem, porque o efeito da droga que de injetável passou, e os comprimidos, passou um pouquinho, o cara retoma um segundo de consciência, o cara se suicida. Que é o hospício raiz. O hospício hoje em dia é o quê? O cara fica lá, toma os remédios, obrigado também. A princípio não é obrigado, que chega uma enfermeira conversando com aquela vozinha, deixa eu tomar um gole de café. Eu fico imaginando, cara, o terror que deve estar a vida desse cara. O terror, cara. Chega a enfermeira com aquela vozinha doce. Oi, Gustavo. Aquela enfermeira que fez faculdade, que aprendeu a lidar com o maluco. Oi, Gustavo, bom dia. Como você tá se sentindo hoje? Ai, mas tá com uma cara boa você, Gustavo. Nossa, tá me surpreendendo, viu? Vamos tomar um remedinho, tentando tratar ele como uma pessoa normal, só que ela não consegue, porque ela aprendeu na faculdade. Ela não aprendeu a se relacionar com o ser humano, se relacionando com o ser humano. Ela aprendeu a se relacionar com o ser humano com uma pessoa na frente de várias pessoas sentadas em cadeiras, falando. Ah, é assim que você tem que lidar com o maluco. Ah, fala calminho, não sei o quê. Então ela tá imitando o que ensinaram pra ela. E aparentemente o cara toma o remédio amigavelmente. Mas se ele se recusar, entra 4 caras de 100 quilos cada um, enormes, armários, e obrigam. E se você se recusar, os caras te dão uma injeção em qualquer lugar que eles conseguirem espetar, eles dão. Se der no seu pescoço, os caras injetam. Aí você dorme, aí eles enfiam o remédio na sua goela, aí você dorme por 12 horas, acorda com uma puta dor de cabeça, sem saber onde você tá, querendo desesperadamente voltar pra sua casa, pro conforto dos seus familiares, e não vai poder nunca, porque você é maluco. E quando eu vi o Gustavo Guerra nessa situação, eu sabia que ele não era perfeitamente normal, cara. Mas normal é só um conceito subjetivo, cara. O que é normal? Eu sei que eu tô parecendo clichê agora, porque ninguém é normal, todo mundo tem um lado maluco, não sei o quê. De perto ninguém é normal, esses clichês assim, eu sei que isso é clichê, mas eu tô dizendo, cara, do normal, de que ele não era normal, que no sentido de que não fazia sentido pra maioria das pessoas. Então ele era tão anormal quanto eu sou, entendeu? Eu não tô dizendo que ele é diferente de mim e que eu sou melhor que ele. É por isso que eu tenho muito medo de acontecer isso comigo. De cada vez mais as coisas que eu falo irem fazendo mais e mais sentido pra mim, mas só pra mim, até um ponto que as pessoas não conseguem viver mais perto de mim. E aí eu tenho que ir pra um lugar igual esse cara. E aí vai aparecer, vocês vão descobrir isso, eu nunca vou conseguir falar isso, porque se me internarem, vão me internar. E a força, que eu não vou deixar. Mas vou meter uma agulha no meu pescoço e vou injetar um negócio, que eu vou dormir por 3 dias. E aí eu vou acordar com uma roupinha, sabe? Com uma estampa do Mickey na camiseta. Com um shortinho, um chinelo. E dentro de um hospício. E quando isso acontecer, vocês não vão descobrir, porque eu vou simplesmente parar de fazer podcast. Cara, 3 possibilidades, cara. Se eu sumir do nada. Aliás, 4. Uma, arrumei um emprego muito bom, que eu não posso... Ninguém pode saber que eu tenho podcast, porque senão vai me prejudicar no emprego. 2, me suicidei. 3, ganhei na Mega Sena, fiquei muito rico. Ou 4, tô no hospício. Se essa 4ª opção acontecer de eu estar no hospício, é igual com o Gustavo Guerra, ninguém sabia, mas aí apareceu no Facebook, alguém viu e foi mandando para as pessoas que conhecia ele. Aí todo mundo conhece, vocês vão descobrir desse jeito. E tá lá o Guerra, pintando o quadro de um hospício. Que coisa patética, ridícula. Por quê? Porque o cara foi falando as coisas que faziam sentido para ele e começou a pirar. As coisas passaram a fazer cada vez mais sentido, mas só para ele. Até um ponto que ele ficou insuportável de poder conviver junto. Deve ter agredido alguém, sei lá o que aconteceu, cara. Eu tenho muito medo de terminar no mesmo lugar. E o que acontece ultimamente, cara, é que eu bebo muito. Eu tô bebendo muito. E eu até separei pra falar sobre isso no podcast, porque eu tava muito feliz bebendo. Muito feliz. Então eu até anotei uns tópicos aqui, umas palavras-chave pra falar. Que eu ia falar que bebida é a maior invenção da humanidade, porque o cara nunca se sente bem na vida e do nada bebe o negócio e começa a se sentir bem. Então é a maior invenção, é uma bebida mágica que você bebe e você começa a se sentir bem do nada. E eu falei que ninguém... Eu queria questionar por que as pessoas bebem em lugares com outras pessoas, tipo festas ou boates ou bares. Porque beber, isso na minha ideia, eu já mudei de opinião desde que eu escrevi esses tópicos, que eu decidi falar sobre isso. Mas eu ia falar que, como é que uma pessoa pega um negócio tão bom que é a bebida, que é um negócio que te tira da tristeza, que você bebe o negócio e ele te deixa feliz instantaneamente. E você pega isso e estraga, ficando perto de outras pessoas, falando e também bebendo. Que ninguém deveria, não deveria existir festa, cara. Todo mundo deveria só ficar em casa sozinho, bebendo e se sentindo bem, sozinho. E eu realmente tava com essa ideia na cabeça. Bebendo em casa sozinho, sem fazer nada. É muito bom. Só que não dá, cara. Não dá. Nada é perfeito, nada tem só o lado bom. Pra começar, a ressaca. Eu não sei o que tem de errado comigo. Tem gente que bebe muito e não tem ressaca, né, cara? Eu tenho muita. Eu tenho 4, 5 dias que eu fico doente do estômago, sem conseguir comer nada, sem vomitar. Vomito, até bebendo água eu vomito. Fico 5 dias mal. Com dor no corpo inteiro, com dor nos rins, com dor no estômago, com dor na coluna, com dor no pescoço, até no pé. E eu demoro muito pra me recuperar. E acima de tudo, dos sintomas físicos de ressaca, eu tenho o pior de tudo, que é a completa ausência de serotonina no cérebro. Eu não consigo rir, não consigo sorrir durante uma semana. Eu não consigo levantar da cama. Eu tenho que me forçar muito, me esforçar extremamente pra sair da cama pra fazer xixi. Eu fico horas e horas com vontade de fazer xixi e não consigo levantar da cama. Então é uma parada, cara. Não vale a pena as horas, as algumas horas de felicidade que a bebida traz para os 5 dias de total pânico, de total inferno que vem depois. Não vale a pena, cara. Por mais que as 4, 5, 6 horas, que sejam 10, foda-se, de bebedeira, por mais que seja prazeroso, não vale a pena. É muito ruim. É muito ruim. E a última vez que eu fiquei bêbado, eu fiquei muito... Eu não consigo explicar como eu fiquei nos dias seguintes, cara. Tirando todos os sintomas físicos de vomitar, de sentir dor, de sentir dor de cabeça, de ficar com... De luz incomodar, não poder ficar em lugar claro sem né, passar mal e vomitar, essas coisas. Tirando isso tudo, cara. Tirando isso tudo. Dizendo como a minha consciência passou a enxergar tudo. Eu já tenho, obviamente, uma visão pessimista de tudo. Mas nesses dias, depois dessa última vez que eu bebi muito, tem uma galinha, cacarei, uma galinha cantando. Um galo, sei lá. É galo que canta, né? Não é galinha. Vocês estão... Dá pra ouvir aí? Vou ficar calado pra ver se dá pra ouvir. Ouviu? Ouviram? Tem um galo. É nesse mesmo material de construção que eu falei no último podcast. Tá, eu não consigo descrever o estado em que a minha consciência e a minha compreensão da realidade. Porque a realidade tá lá, mas cada um vivencia ela de uma maneira. Então não dá pra saber o que é a realidade, porque cada um vivencia ela de uma maneira. Não tem como você superar a sua própria vivência e a sua própria, os seus olhos, né, os seus ouvidos. Não tem como você sair disso e ver a realidade de fora. Você sempre vai estar vendo com os seus olhos e os seus ouvidos. Então, não dá para saber o que é a realidade. Só dá para saber como você... E a maneira que minha consciência passou a entender, concebeu a existência, o mundo, nesses 5 dias, é algo que eu não consigo descrever. Mas eu tenho certeza que eu nunca mais quero sentir isso. E que eu não, talvez nem consiga sentir isso de novo sem fazer uma merda. É muito... cara... Eu sonhava acordado durante esses 5 dias. Eu sonhava acordado. Eu vivia... Eu tava acordado, olhando pro teto, eu não conseguia sair da cama, eu não conseguia ver televisão, me concentrar no que tava passando. Eu sentia que eu ia passar mal. Se eu ligasse a TV e ouvisse 10 segundos de qualquer coisa, eu ia ter que vomitar. Então eu ficava deitado olhando pro teto, ou então de olho fechado. Mas quando eu fechava o olho, eu sentia uma tonteira tão grande. Mesmo parado, cara, deitado, sem mover uma palha, sem mover um dedo, se eu fechasse o olho, eu sentia uma tonteira muito grande. Parecia que quando eu fechava o olho, eu perdia a noção de que eu tava deitado. Eu não sabia se eu tava deitado. Eu sabia que eu tava deitado porque eu estava deitado. Mas eu tô dizendo de sensação. Eu não tinha a sensação de estar deitado, nem em pé, nem de cabeça para baixo, nem sentado, nem nada. Eu simplesmente tava jogado. Eu simplesmente não estava. Não me sentia estando num planeta que tem gravidade, que eu tô deitado numa cama, que eu só tô deitado na cama porque a gravidade tá me puxando para baixo. Só que a cama tá impedindo que eu desça mais, então eu tô deitado na cama. Eu perdi completamente essa noção, eu tava simplesmente... Eu não sei, cara, a minha consciência saiu do... Não sei se saiu parcialmente do meu corpo, ficou só uma parte. Se uma parte ficou... O meu cérebro tava tão preocupado em curar o que tava acontecendo de ruim no meu corpo físico, que essa consciência, que é essa fumaça que sai do experimento químico, simplesmente parou de sair e a consciência sumiu. Eu virei um vegetal durante 5 dias. E só que o resto de consciência que me sobrou era um negócio muito ruim. Não dá pra explicar, cara. Eu nunca senti isso. Eu acho que é isso que as pessoas sentem quando as pessoas se suicidam. É um desespero completo. Eu sonhava acordado, de olho aberto. Eu sonhava... Eu imaginava eu em pé, eu fazendo as coisas... Eu acordado, cara, eu imaginava em pé e tendo um AVC e tendo... Era muito estranho, uma sensação que eu nunca tive. Você sonhar acordado. Que eu tava fazendo alguma coisa do nada. E do nada meu corpo inteiro se paralisava. Meu rosto se paralisava. Eu sentia um negócio quente no meu rosto, assim. Sabe quando a perna fica dormente? Que você fica de perna cruzada, alguma coisa assim. E a perna fica dormente. E quando você... libera o fluxo sanguíneo pra ela parar de ficar dormente, você sente uma coisa quente, que é o sangue voltando assim, muito sangue voltando pro lugar que tava sem sangue, você sente tipo um formigamento, uma coisa. E nesse sonho acordado eu sentia isso, que eu tava fazendo qualquer coisa e a minha cara inteira parava, travava, e eu sentia ela toda formigando e a minha cara começava a derreter. Cara, era uma sensação horrível. E eu tinha isso várias vezes seguidas, o dia inteiro tendo isso. Eu vivenciando a sensação de ter um AVC. Não sei se era um AVC, tá? Eu só sei que o meu rosto... Várias vezes por dia. Era a cada 3 minutos, no máximo. Imagina 5 dias desse inferno, cara. Eu vivenciando a sensação que era... O meu rosto inteiro paralisar e ficar dormente, quente. Como se tivesse muito sangue passando por ele. Ou todo o sangue se esvaindo dele. Não sei. Um dos dois. E o meu rosto derretendo e a minha boca abrindo e eu sem conseguir controlar nada. E meu corpo caindo no chão aos poucos, eu sem conseguir controlar mais nada. E sentindo a vida saindo de mim. E ao mesmo tempo que eu tava vivenciando isso, sentindo a sensação de estar passando por isso, como se eu estivesse sonhando com isso, eu tava acordado. Não tava dormindo, sonhando, eu tava acordado. E ao mesmo tempo vivenciando isso. É uma coisa que eu não sei explicar. Porque o sonho dá pra explicar. Porque você tá sonhando por quê? Porque você não tá acordado. Não tem como acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Estar acordado e estar sonhando. As coisas são opostas. Mas aconteceu. E é por isso que é tão absurdo. Porque são duas coisas opostas. Estar sonhando e estar acordado. Eu estava os dois. Não sei o que aconteceu na minha cabeça, cara. Não tenho a menor ideia. Eu tenho certeza de uma coisa. É a pior coisa que eu já senti. Eu não quero sentir isso de novo. Então eu não vou beber mais. Então eu desisti de falar isso no podcast. Ah, que beber é a maior invenção. Porque o cara bebe e fica feliz. Não é. Não é. Eu não quero nunca mais sentir isso, cara. Que coisa assustadora. Que coisa terrível. Qualquer um de vocês que tá me ouvindo, que fica falando de morrer, ah, que eu queria morrer, que eu... Não, cara, você não queria era ter nascido. Isso eu concordo, mas você não quer morrer. Você não... Eu tive um vislumbre. Sabe quando tá tudo escuro e você abre um feixe da porta e no outro cômodo tá a luz, você vê só uma frestinha de luz? Eu vi só uma frestinha do que é começar a morrer e foi a coisa mais assustadora e horripilante que eu já passei na minha vida. Eu nunca quero passar de novo. Aí os caras falam, ah, porque morrer deve ser bom, o momento da morte, o cara fica tranquilo. Não é, cara, com certeza não é. A sua é uma experiência de terror assustadora pra caralho. Não queiram. Não bebam. Não usem nada errado. Comam bem. Se exercitem. Tomem sol, que é muito importante. Saiam de casa. Só de pensar, eu me arrepio inteiro, até a cabeça. A minha nuca tá arrepiada nesse exato momento. Então, tá. Chega, né? Cara, eu vou... Que loucura. Um cara me mandou uma mensagem no Instagram, falou assim... um cara que eu não conheço, tá? Mas eu entrei no Instagram dele e vi que tinha pessoas em comum. Então, provavelmente ele era da minha cidade. E aí ele me mandou mensagem e falou assim... Cara, preciso falar com você. Me chama no WhatsApp, deixou o número. Aí eu chamei o cara e falei... Oi, você pediu pra eu te chamar? Aí o cara falou assim... Ele me mandou um áudio e falou assim... E aí, beleza e tal. O cara que me passou seu contato foi o fulano. E... Ele te indicou porque você é jornalista e eu tô precisando de um jornalista. Porque o... Enfim, o cara trabalha pra um deputado que vai se candidatar novamente. E que ele precisa de um jornalista pra ser assessor. Pra escrever as coisas. Procura aí, cara, o que um assessor de imprensa faz. E o cara, esse deputado, ele é da patota do bolso. Do Bolsonaro. Do Bolsonex. E me chamou. E eu aceitei. Que loucura, né? Pelo mesmo motivo que eu aceitei ir pra São Paulo e fazer o discurso de ódio ao vivo, as músicas, foi que eu aceitei, cara. Nesse dia, nesse momento que eu tô gravando esse podcast de manhã, nesse mesmo dia, à noite, eu vou me reunir com essas pessoas. Que loucura, né? Que loucura. Tudo é loucura nessa vida, cara. Faça tudo que aparecer. Tirando fumar crack na Cracolândia, faça todas as oportunidades, por mais que não... Ah, não vai dar dinheiro, isso aqui não sei o quê. Não, faz, cara. Faz pela experiência. Pela experiência visual, pela experiência auditiva, pela experiência tátil, pela experiência sensorial, pela memória que você vai ter daquilo depois no seu cérebro. Faça. Deu uma ideia de fazer? Faça. A cada segundo, você tem um segundo a menos de vida. Já tá contado o seu tempo aqui, cara. Faça as coisas. Só por fazer. Porque foda-se. Foda-se tudo. Nada faz sentido. Faça as coisas. Perca o medo. Quer chegar numa mulher dentro do ônibus? Perde. Você só não tem coragem de fazer as coisas que você quer fazer porque você acha que você é muito bom pra ser rejeitado. No fundo, é o seu ego dizendo: a gente não aguenta ser rejeitado, porque as coisas fazem sentido. No fundo é isso. Se você for perguntando por quê, a cada desculpa que você dá, por que eu não vou chegar nessa mulher? Porque eu tenho vergonha. Por quê? Porque tem outras pessoas em volta. Mas por que você tem vergonha de ter outras pessoas em volta? Porque elas vão olhar pra mim e pensar coisas de mim. Tá, e o que vai mudar se as pessoas... pensar em coisa de você. Porque você é considerado um retardado, ou um cara que não merece reconhecimento, não merece crédito, não merece, sabe? Que é um coitado. Tá, e o que acontece quando você é considerado um coitado? Sei lá, não consigo um emprego, não consigo uma namorada. E o que não acontece? O que acontece a longo prazo se você não consegue um emprego foda, uma namorada? Sei lá, eu fico velho e morro. Sim, esse é o ponto. Então faz as coisas, cara. É claro que você não vai sair dando tiro nos outros na rua, porque não é... Não é esse o ponto, cara. O negócio é viva... Às vezes as coisas aparecem, as oportunidades de fazerem coisas aparecem, e essas coisas trazem outras coisas. É igual essas músicas que eu fiz, no dia, eu fiz praticamente todas, a maioria delas eu fiz todas em um dia. Me veio uma inspiração... que eu nunca tive na minha vida. Eu tava me sentindo muito bem. A gente teve a ideia de fazer um projeto musical de coisas ofensivas e politicamente incorretas, mas não tinha nenhuma letra, nem nenhuma música pronta ainda. Só que a mera ideia de criar essa coisa, de conceber, a própria concepção desse negócio, já criou uma vibe muito grande e muito boa entre eu e o Petri. E veio tudo. Eu abri um bloco de notas no meu computador e eu escrevi tudo. E essas coisas que vêm na cabeça da gente, a gente às vezes não faz porque por preguiça. E por achar que, ah, isso não vai ficar bom. Por a gente não acreditar. Mas faz, e justamente por eu ter feito, em vários momentos eu falei, ah, essa parte não tá boa, cara. Vamos fechar esse bloco de notas e continuar do jeito que a gente tava antes de começar isso tudo, que é mais fácil, é menos arriscado, é menos dolorido, é menos desgastante pro nosso cérebro ficar pensando em que eu vou escrever que vai rimar com isso aqui, que vai ter uma punch, vai ter uma frase, vai completar outra, que depois vai fazer sentido. A pessoa vai lembrar de quatro frases atrás, depois que eu falar uma outra frase, aí a pessoa vai se lembrar e vai fazer sentido e vai ter graça. Isso tudo te custa usar sua mente. E isso é chato. Gastar mente é chato. Eu sei que é chato. Mas foi por não ter cedido a essas vontades de desistir enquanto eu escrevi a letra, que eu fiz, gravei, botei uma no YouTube e surgiu essa oportunidade agora de eu ir para outro estado. Eu nunca viajei de avião na minha vida. Eu vou viajar de avião e vou fazer isso ao vivo para gente, para outras pessoas ouvirem. Então é esse momento, esse milésimo de segundo em que eu tive o poder de decisão de desisto e volto a fazer o que eu estava fazendo antes ou continuo escrevendo essas letras por mais que elas fiquem ruins. Esse milésimo de segundo que eu fiz essa decisão foi o que me fez decidi que eu vou viajar para São Paulo para fazer isso agora. Porque elas estão prontas. Porque eu consegui, porque eu criei elas. Eu fiz um negócio que tá aí. Não tem como desfazer ele. Tá feito, a música tá feita. E eu acho isso muito louco, cara. Um milésimo de segundo que você decide uma coisa ou outra vai mudar o futuro. Então é isso, cara. Então é isso. Eu aceitei fazer ser assessor de um candidato a deputado. Não, eu nem sei quanto eu vou ganhar. Eu não sei se vai ser muito. Tem uma chance que diz que seja muito dinheiro, porque político tem dinheiro pra fazer campanha. A maioria deles. A maioria deles é cara rico e tal, cara que já é 4 anos deputado, ganhando um puta salário de deputado. Fora o que ele deve ganhar por fora, não sei se tem esses esquemas. Então o cara pode pagar 10 pau pra um jornalista numa campanha, 15 pau. Eu conheço colegas que fizeram ganhar esses valores. Então, mas nem é por isso, cara. É pela loucura. Acompanhar um cara num comício, sabe? Em cima de um trio elétrico. Loucura, cara. É loucura. A vida é uma loucura. A gente tá só de passagem. Esse terreno que a gente tá, esse território que a gente tá chamado universo material, não é o nosso. A gente tá num terreno inimigo. Isso aqui não é o nosso terreno. Nosso terreno é na não existência material. É fora daqui. Esse é o nosso terreno. Aqui a gente tá só por um acaso muito escroto. Por um errado, um acaso muito errado. Sabe, imagina que você que abre uma boate na sua cidade e você fala com o seu amigo, ah cara, vamos ver qual é essa boate nova aí. E aí vocês combinam, vocês vão num sábado e vocês pagam 100 pau cada um pra entrar. E aí vocês entram. E chegando lá dentro, vocês descobrem que é uma boate gay. E vocês não são gays. Você e seu amigo são héteros, mas a boate é gay, vocês não sabiam, só que agora vocês já pagaram 100 pau cada um pra entrar nesse negócio. Vocês estão putos, caralho, eu gastei 100 pau nessa merda. E é uma boate gay, só tem viado aqui dentro. Você tá reclamando com seu amigo. E aí entra a introdução de YMCA. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Aí você olha pro seu amigo, ele olha pra você, vocês cruzam os olhares, vocês dois abrem um sorriso. Começam a rir, achar aquilo tudo muito engraçado. Cara, isso é uma merda. Mas tá engraçado. Então já que a gente já pagou 100 pau e a gente tá aqui, a gente vai ter que ir embora de qualquer maneira daqui a pouco, que vai fechar a boate 5 da manhã, 6 da manhã. Então vamos aproveitar que é meia-noite ainda e dançar o YMCA. É isso que eu tô fazendo da minha vida agora. Dentro de uma boate gay que eu não queria entrar, se eu soubesse que era uma boate gay, eu não teria entrado. Entendeu a analogia? Se eu soubesse que a vida era isso, eu não, se eu tivesse o poder de escolha, eu teria escolhido não nascer. Fica no, aonde quer que eu estivesse, sem saber de nada, sem consciência, na não existência, sem existir. Mas como eu fui enganado a estar aqui, eu estou aqui contra a minha vontade, assim como o exemplo, o cara entrou na boate gay sem saber, já tá lá, meu. Dança o YMCA da maneira mais gay que você conseguir e ria. E quando der a hora de ir embora, você paga a sua conta e vai embora. É isso. Eu acho que é isso que eu queria dizer, cara. Eu tô me sentindo bem agora, porque acho que pela primeira vez na história desse podcast, ou pela pouquíssimas vezes eu consegui isso, falar o que eu queria falar de uma maneira que eu tenho a impressão de que todo mundo vai conseguir entender exatamente o que eu quis passar. É uma coisa que eu nunca consigo. Hoje eu consegui, que coisa, né? É porque eu tô muito fora do ponto, entendeu? Eu tô... Esse negócio de ir pra São Paulo e apresentar as músicas ao vivo e conhecer o Petri, conhecer os caras, conhecer o Igor. Acho que o Thomas do Pinto Pequeno também talvez vá. Então, conhecer esses caras vai ser... Eu não sei, cara. Simplesmente é uma loucura tão grande que me tirou do meu normal. E talvez por isso meu cérebro tá funcionando em uma frequência um pouco diferente que eu consegui botar pra fora. Então é isso, cara. Já que estamos sem querer numa boate gay e já pagamos pra entrar e começou a tocar o YMCA, cara, vamos fazer um trenzinho, um atrás do outro, com a mão um no ombro do outro e ir dançando, fazendo, dando voltas na boate, cantando o YMCA, cantando Macarena com a cabecinha jogada pra trás, os ombrinhos assim pra trás, com a mãozinha no ombro do, com as duas mãozinhas nos ombros do cara da frente e assim por diante, fazendo um trenzinho de pessoas, um trenzinho de viadagem numa boate gay. Quando der 5 da manhã, vai começar a esvaziar, você vai ficar cansado, segurança vai abrir a porta de ir embora, as pessoas vão começar a ir embora, você vai, toma aqui, quanto que deu minha conta, deu tanto, toma aqui o dinheiro, valeu meu amigo aí, tô indo embora, pra quem quer ficar mais, os viadão, tchau, até a próxima. E vai embora, deita num caixão e some, você vai sumir desse mundo. Faça as coisas, porque tudo é muito louco. Estar vivo é muito louco. Estar sóbrio é muito louco. Isso que eu entendi, cara. Depois de beber a minha vida inteira e sentir essa coisa horrível que eu senti durante 5 dias, eu entendi que a maior loucura de todas é estar completamente lúcido e sóbrio e com capacidade de olhar pro céu, olhar pros prédios, olhar pras pessoas, pros carros e entender que isso é uma enorme piada. É uma enorme boate gay que você entrou por acaso. E que o jeito é dançar o YMCA, porque ele acabou de começar a tocar. E você tem duas escolhas: fica puto reclamando porque a boate é gay, e fica triste durante todo o tempo que você vai passar nessa boate. Ou olha pra cara do seu amigo enquanto ele olha pra sua, riem os dois, e dancem o YMCA fazendo trenzinho, encoxando um viado com um outro viado te encoxando por trás, e você gargalhando, mesmo sabendo que é uma merda. Então tá aí, cara. As duas escolhas. Faça o que você quiser. Semana que vem eu tô de volta. Um grande abraço a todos aí. E tchau.